Chame controle, frequência 120.8. 108, bom dia. Combatamos Juliette, Quebec, Kilo, autorizado por 1597, vento 150, 079, ajuste de altímetro 9022. Prato, Juliette, Quebec, Kilo. 234, contato radar na decolagem, suba via, saída Fuca para o nível 310. Fuca 310, azul, sobe via azul, 4234. Salvador, o passarinho do 2223, posição 1 ou 2? Para pushback e acionamento. Autorizado 2223, autorizado, chame pronto para o táxi. Autorizado, vai chamar para o táxi. Lono 649, autorizando a decolagem, pista 90, vento 970 graus, 079, ajuste de altímetro 022. 022, esquece, autorizando a decolagem, pista 90, Lono 649. Fala parte, vai estar aqui. Manatinho, no meu pé. Autorizado, rota direta, decolagem Leão 7, curva à direita, via corredor Axé. Responde 0116, controle 1 ou 20, controle 1027, tipo controle frequência 20, 208. 208, mano. Bom dia. Passando 1510 da Leda. Lono 649, contato radar na decolagem, suba via saída da El para o nível 360. Da El 360, solicita a proa de Leda. Lono 649. Lono 649, mantenha a proa até 2000 pés após estar autorizado direto Leda, após Leda manter o perfil da saída. É, só manter a proa até 2000 pés após a saída. Lono 649. São Leda manteve o perfil da saída. Ah, entendeu. Após 2000 pés, autorizado Leda. Após perfil da saída, agora 649. Frequência livre, o Milés que vai aqui. Salvador, o passarelo 2223, acionado para o táxi do COAP 65, 5 horas e 40, é o Fernando Salvador. Passarelo 2223, táxi autorizado via parte índia, ponto de espera Torre 1, no 18.95, com ajuste no 022, Morvon. Ajuste 1022. Da Vida e Tome. Obrigado, um abraço. Como Salvador, eu digo 34. Chega. Vai manter essa altitude? Estou subindo com a razão bem baixa. Devido a formações bem por cima da gente. Gente, bom, no 649, confirme por quantas milhas vai manter 2310. 10 milhas, bom, no 649. Gente, bom, no 649. 10, autorização. Gente, 64, confirmando Salvador, Salvador. Afirmativo. Quem te aguarda de volta, é o GM 64. Aguardando volta, GM 64. Bruno 649, reporte ao controle quando prosseguir para, para a ascensão nível 360. É, será reportado agora 649. Ele está confirmando, é voo visual? Chamativo. Solicitado o número tem? Ouro 1500. Azul 4234, chame o centro Recife. 12685, secundária 12545. Chama a Recife 12685 até 12545, azul 4234, bom dia. Pronto. Alçareiro 2223, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, o vento 970 graus, 059, ajuste de altímetro 1022. Alinhar e decolar o 2223. Gente, livre ascensão para o 360, voo no 649. Está na subida nível 360, voo no 649 na proa de Leda. Gente. Solo Salvador, azul 2783. Eu pronto para o táxi com 58 a bordo, 3 horas e 40 na minha, alterna a moto Zara. Azul 2703, taxi via Patins, de ponto de espera do Rio 1, 98, decimal 95, assistindo a 022 do Monroe. 7, Patio Wing, ponto de espera 6295, grato, bom dia. Como 649, suba restrito a nível de voo 340. É, possibilidade de subir para o nível 300, para o dono 649 e coordenar como sinal? Vai, de dono 649. Controle boa, azul 49, acionando o pautel, nivelando 160. Azul 4981, acione identificação, desça via chegada ponte para o nível 050, ajuste 1022. 050, 1022, via ponte, azul 4981. Voo local, Salvador, Salvador, a ONU vai ser autorizado. Decolagem da 10, curva direita, via corredora chefe, liberação. Transponder 0117, controle 120, decimal 8. Autorizado para o GM 34, Salvador, Salvador, mil pés, decolamos a 10, curva direita, corredor axé, o transponder 0117 e o controle 1208 para o GM 34. GM 34. 208, bom trabalho aí, um abraço. Muito bom dia. Jaredo 2223, contato radar na decolagem, suba via saidado para o nível 180, confirme se tem condições de cumprir a restrição superior da saída. É, não cumpre, não cumpre, mas passa raspando. Ciente, passarei 2223, está cancelada a restrição da saída água, suba para o nível 180, da presente está autorizado direto água. Positivo, da presença direto Arbor e sobe por 80, 2223. Bom, 2199, acione identificação, desça via chegada Mari para o nível 060, ajuste 1022. Negativo, mantenha o perfil da chegada, gol 2199. Tango. Autorizado alinhar e decolar, pista 97, o vento 950 graus, 05 nós, ajuste de altímetro 0022. Quebec Kilo, táxi autorizado, chame na Papá para o cruzamento. Correto, chame na Papá para ingresso na pista 97. Desça para 4 mil pés via chegada Bonfim. Ajuste 1022. Via até 4 mil, 1022. Azul 4982. Azul 2783, autorizada a decolagem, pista 10, vento 950 graus, 05 nós, ajuste de altímetro 1022. Sim, autorizada a decolagem, Azul 2783, ajuste 1022. Papa Romeu, hotel Juliette Serra, decolada 156. Chame controle, frequência 120.8. Frequência do controle 120.8, braço, presença. Três voe, Elefa da presente. Da presente, Elefa, 2223. Sei, Oscar. Tá com sei, Romeu. Papa Romeu Hotel Juliette Sierra, corredor Axel, no meu pé, você pode parar da barra. Possibilidade da presente, estamos na ligação do Faro da Flor, da presente aprovar direto Manati, cidade marítima. Está autorizado direto Manati, hotel Juliette Serra 1 no meu pé, reporte 2-0 milhas afastado de Salvador. Reportaria hotel Juliette Serra. Salvador 234, acionado para o Paracá. David 34, táxi até o hotel, ajuste 1022, na mesma chame torre 1-9, decimal 95. Vai taxiar de hotel e lá chama a torre 10 Quebec Kilo, frequência livre. O 4981 desce a via para 2000 pés, ajuste 1022, está autorizado em LS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado. Via para 2000, 1022, autorizado X-Ray, vamos reportar. 4981. Patrulha, bom dia, azul 2783, decolou na 6-4. Azul 2783, contato radar na decolagem, suba via saída árvore para o nível 180. Sente via árvore, reserva 2783, autorizado para seguir para a noite, né? Confia. Azul 2783, mantém o perfil da saída árvore e ascensão para o nível 180. Sente perfil da saída árvore, autorizado até 180, 2783. Azul 4981, informamos que temos tráfego próximo à Duna, mantendo 500 pés, não irá interferir na sua aproximação para Salvador. Gente, Delta, prossiga. Confirma a parte da pista que decola. Lembra, voa para bom dia, aguarde. Da tela para a Petrolina, uma centena. Decolagem da 17, curva à esquerda, perfil da subida Momo, Cogbu, Lenin. O transponder 5450, controle 120.8. Rio 2783, controle. Prossiga 2783. Informa o tráfego 12 horas, 11 milhas à sua frente, mesmo rumo até R72, passando nível 080 em ascensão para o nível 180, mesma saída, mesmo destino. 907, temos o mesmo de peso, 2783. O Chanel 6312, acione identificação, dessa via chegada a Mari para o nível 060, ajuste 1022. GV34, chame antes do ataque de Juliette. Fala na casa, Juliette, 34. 95, morro. Saída até confirmando subida Momo, Cogba, faz Cogba, voa DCT. Momo, Cogba, faz Cogba, voa DCT. Considere novamente, após Momo, voa DCT. Após Momo, voa DCT. Deixa ele até correto para você saber. Agora tá. Deixamento táxi de colagem, torre 118.95, destino 016. Tango Vitor Charlie Hotel, autorizado o acionamento, chama pronto para o ataque. Tango 981, complete a sinal, chame torre 1895. 1895, bom dia. Quatro autorizado ingresso, táxi 6 Juliette, contorno grande pátio. Reporte no ponto de espera. O ajuste de altímetro 1022, GV34. Vai ingressar Juliette, contorno grande pátio e está autorizado alinhamento, confirma? Negativo, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, autorizado. Torre, bom dia, azul 498, no final, pistão 0. Telefa 2783, grava. Mandando sobrevoo no Cabula, próximo a Duna, né, comprovante do MC, o Mike vai comer. Gente, Mike Juliette comeu, confirma, o local de sobrevoo vai ser próximo a LC? Negativo, vai prosseguir para pouso, chama para o visual, Mike vai comer. Gente, Mike Juliette comeu. Autorizado. Para o táxi, chama para ingresso na pista 97, papapá, Alfa Tango Tango. Passaria do 2223, voe conquista da presente. Conquista, 2223 da presente. Dessa via para 2.000 pés, ajuste 1022, autorizado LS, reporte estabilizado. 2.022, reporte estabilizado, com 219. Gente, Hotel Juliette Cerno é um tráfego conhecido a reportar, tem frequência livre para autocoordenação. Controle autocoordenação 2, negativo, mantém o perfil da chegada, o chanel 63, ano 2. Jeito 34 Torre. Passaria do 2223, chame centro Recife na frequência 126 decimal 0. 260 vai chamar, senhor. Visual com LCA para pouso, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, frequência livre. Librando frequência, agradecendo o excelente trabalho desse controle e equipe. Graças. O senhor vai efetuar uma saída de instrumento, ok? O G34. O G34 solicita regresso para o pátio militar, passe pela pista ou um conforto melhor para a torre. Ok, sim, Editão. Autorizado o táxi via pista, à sua direita, para o pátio militar, GV34. Chamativo, o que vai recolher para o pátio militar em breve, quando melhorar o tempo, chama novamente. Azul 4981, Sola 08, livre táxi via direita no 21, 109. Silêncio, livre, chama Sola 219, Azul 4981. Solo, bom dia, Azul 4981, na frente da Alfa. Azul 4981, bom dia, táxi via Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, portão... Portão, bom dia. Portão 01. 01, o 4981. O 2199 informe desvios. Permanente, por que desvio à esquerda, meia milha, já tá voltando já? Gente, informa chuva leve em Pedro Campo, 1000 com 3000. Gente. Opa, Alfa Tango Tango. Informo que após a decolagem, vai manter pro até 3000 pés, ok? Livre decolagem, pista 97, o vento 950 graus, 92 nós. O ajuste de altímetro no 022, papapá, Alfa Tango Tango. Qual que é a visibilidade? Rio de teto, 3000 de visibilidade. Ok, obrigado. Anel 6312, dessa via para 2000 pés, ajuste no 022, autorizado ILS X-Ray, pista no 0, repode estabilizar. Papa Tango, Vitor Charlie Hotel, autorizado ingresso na pista 97, reporte alinhado e pronto. Autorizado ingresso na pista 97, reporte alinhado e pronto, Vitor Charlie Hotel. Alfa Tango Tango, mantenha a proa até 3000 pés, decolado aos 10, chame controle frequência no 20.8. Vai manter a proa até 3000, chamar ao controle 208, vamos tocar. Controle, bom dia, papapá, Alfa Tango Tango. Sapato Costa, Tango Tango, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível 100. 100, via Momo, Alfa Tango Tango. Vai manter a proa decolagem até 3000, Alfa Tango Tango, destruído pela torre. Gente, após 3000 está autorizado curva à esquerda na proa de Momo. Gente, Alfa Tango Tango. Azul 2783, controle. Azul 2783, chame Centro Recife, 126 decimal 0. Estabilizado, gol 1299. Gol 2199, chame a torre 1895. 295, tenho bom dia. Negativo, cotejo? Sim, já pode desvio o Oiduna. Azul 2783, está na escuta do controle? Ou 2199? O 2199, bom dia. Pouso autorizado, pista 90, vento 950 graus, 129. É, chuva leve, sobre o campo? Afirmo, chuva leve, pista molhada. É, obrigado. Controle, passando 2000, alvo para o trânsito. Solicita a proa 120 para continuar a subida, para evitar uma formação. Proa 120 livre para desvios, confirme por quantas milhas, Alfa Tango Tango? Mais 3 milhas. Pronto, deixa no acesso, Vida Chalha Hotel. Mantenha a posição, Vida Chalha Hotel, devido ao tráfego na final da pista 90, um Boeing da Gol. America 229, it's called IGM to descend flight level 060 via Amman arrival Q1H 1022. 1022, Amman arrival and descending 060. So 2783, control de Salvador. Prossiga 2783. Já foi feita 5 chamadas para o senhor, o senhor não respondeu ao controle, chama o Centro Recife na frequência 1260. Ah, certo, desculpa, não tivemos recebido aqui. Desculpa de qualquer forma. Então, chama o Recife 1260. Sim. América 229, descent flight level 090. Chuva leve sobre o campo, Chané 6312, você pode estabilizar. João Pessoa, nível 190 autorizado. Decolagem da 10, curva à esquerda, perfil da subida Conde, via Golf 677. 5472, transponder, controle 120, decimal 8. Obrigado, João Pessoa, 90, eu falo 10, eu falo esquerda e pessoa ponte, transponder 5472, controle 208. Pelo 279, o procedimento está correto? Altere transponder para 0263. 0263. Alô, Salvador, bom dia, 2199, viu? Salvador 9037, vai 9037, exame identificação dessa via chegada bom, ficar no nível 070, ajuste 1022. Até o 070, via bom, Pessoal, para a volta, mantém a posição. Vamos até. Pan 3304, informa o tráfego 10 horas, 27 milhas, rumo noroeste, L402, passando 4 mil pés em ascensão. Ok, pro 3304, graças, está em Diamante Charlie, 3304, pode descer até 050, é isso? Afirmo. Charlie Hotel. 25 milhas rumo sudoeste, 12320, passando nível 090 em descida para o 050. Gente, Alfa Delta. Decolagem, 7-0-2-2-2-2, vindo Carotel. Chama o localizador, chame Recife, chame Recife, chame Recife, corrijo, chame Torre no 895. Tango, Tango, mantenha o 050. Vai manter o 050 ao atingir Alfa Tango. Tango 3304, desse mantém nível 060. 060, 3304. Xené 6312. Reporte visual com campo, vento no 80 graus, 08 nós, ajuste de altímetro no 022. 022, quente, reportará visual, Xené 6312. America 229, maintain 090, due to track. Okay, copy, we'll maintain 090, America 229. America 229 is track 3 o'clock, 170 miles, same bound. Papa Alpha 31, maintain flight level 075. Vitor Charlie Hotel, contato radar na decolagem, sub mantenha restrito 3 mil pés na saída Momo. Sub mantenha restrito 3 mil pés na saída Momo, Vitor Charlie Hotel. Erica 229, reduce to speed 230 knots. Ok, we'll slow to 230 knots and descending to 090. 3304, informe a velocidade indicada. 250 knots. Tem condições de manter 2509 até a próxima duna? Não, será até a próxima duna não. Até um pouquinho, umas 5 milhas de duna vai ter que reduzir. Gente, mantenha 2509 e informe para a redução. Tá bom, mantendo 60, preciso descer, senhora. Gente, pé 3304, informe que o tráfego anteriormente informado está em proposição de 11 horas, 7 milhas, mantendo 050. Aguarde para prosseguir na descida. Mantendo 60, 3304. Patango Eco Zulu November, desça para 1.500 pés, ajuste no 022. Alfa Tango Tango da operação para livrar tráfego, use a direita, proa norte. Seu limite é permanecer nessa proa por 1 ou 2 milhas. Proa norte por 12 milhas, Alfa Tango Tango. Oxené 6312, no solo 20, táxi primeira direita, oxené solo 21, 19. Olha, senhora, tem o nosso de queda aqui 1.100, peça abaixo que já cruzou a gente. 3304, o tráfego agora está superado, desça para 2.000 pés sem restrições, ajuste no 022, está autorizado em LF, reporte estabilizado. 2022, 3304. Berica 229, approach, reduce to speed 210 miles. Okay, we'll slow to 210 knots, and looks like we need to deviate either left or right of course for weather. Roger, confirm heading and how many miles? Okay, we'll pick a heading of 090, and we'll need that heading for 1.8 miles. Roger, heading 090, 1.8 miles, confirm. Affirmative, or yeah, about 1.8 miles, Roger, descend flight level 070 America 229. 070 America 229. After deviation, fly direct to Duna position America 229. After deviation, we'll direct to Duna position and we're going speed 210 down to 070 America 229. Alpha Tango Tango, suba para o nível 100. 100, podia levar a Cidade de Vino, senhor, a que seria 3.1. Aguarde, Alfa Tango Tango. Controle Voz 3.8.5.9 com a Índia, descendo no 60. 9.0.3.7, número 4 na aproximação, reduz a velocidade para 2.2.0.9. Controle Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar. Descendo a redução, 3.3.0.4. Bom 9037, copiou o controle? Bom número 3 na aproximação, reduz a velocidade para 2209 e se mantém nível 060. 060, reduzindo 3.0.0. America 229, descendo 2000 feet, 1.8.1.0.22. 1.0.22, down to 2000 feet, American 229. Vitor Charlie Hotel, mantenha 3.000 pés, aguarde para prosseguir na subida. Eu mantenho 3 mil pés aguardando, Vitor Charlie Hotel. O Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar. Eu escuta. Suba via saída Momo, confirme se tem condições de cumprir a restrição superior da saída. Afirmativo, Romeu Bravo Oscar. Sim, suba para o nível 400. 4400, Romeu Bravo Oscar. Controle, C3259. C3259, acione identificação dessa via chegada best para o nível 070, ajuste no 022. 1070, tá bom. LS 3304. Solicitar a solução para o táxi. Chamará para o táxi, autorizado por distrato. 1090. Direção do 3304, torre 1895. 1895. Alfa Tango Tango, confirme se já voa desigual na roda. Afirmativo. Gente, plano FR cancelado ao 1124, sub mantenha 105, condições de usar. Ok, Alfa Tango Tango. 1022, pode confirmar o teto de visibilidade, senhor? Estimado, deu uma melhorada no, sobre o campo. Uma visibilidade de 4.000 e o teto mais ou menos de 1.000 pés, estimada 1.200 para 1.000 pés, o TAM 3304. Sim, graças, senhora, informaremos o TAM 3304. Está mantendo, colega. Boa 9037, vetoração para o sequenciamento, curve à direita, proa 230, limite à magnética 110 de Simbra, desça e mantenha 4.000 pés. Está na placa dela, na proa 230. Posso que a gente pode manter essa proa por mais 10 minutos, porque tem informação. Sim, que o Gol 9037 confirme se tem condições de curvar da presente direita 230. Afirmativa, né? Essa proa a gente pode levar mais 10 minutos aqui, depois a gente tem curvagem de tempo. Sim, que Gol 9037. Controle Salvador, muito bom dia. Papá Romeu, Bravo, Vitor Tango, informação Juliette, transporte de enfermo, está no ideal de descida. Papá Tango, Vitor Charlie Hotel, fuga sem restrições para uma centena. Capitão Vitor Charlotte ao controle? O Vitor na nível de voo, 00 sem restrições. Vitor Charlotte. Controle recebeu o Bravo Tetan? Bravo Tetan, acione identificação dessa via chegada a mão para no ideal para o nível 070, ajuste no 022. Sono 023, organizado 070, informe da ciência informação de LF, transporte de enfermo. Solicita, se possível, a proa do VOR. Quando mais próximo, o cancelamento para prosseguir para a voz 97, se possível. Aguarde, Bravo Tetango, Gol 9037, curve à direita, proa 270. Direita, agora a gente vai ter que manter 10 metros na frente a formação para ter agora. Gol 9037, tem condições de manter o nível 050, tem tráfego 12 horas, 1-0 milhas, passando 4.500 pés em descida. Eu vou ter que subir então, eu estou passando 4.700, sobe então para... remete em frente para o segmento, Gol 9037. Tem o 050, Gol 9037, aguarde aproximação para Salvador. Poxa, eu vou ter que curvar à direita, como eu informado 10 milhas, eu tenho condições. Eu vou ter que curvar à direita, fazer um 360 ou à direita para 300 por mais 10 milhas. 229, Zedana. America 229, complete final and contact tower 11895. Vou complete, switching tower, American 229. Gol 9037, tem condições de fazer um 360 da presente? Matiu, 360, Gol 9037. Sim, um 360 com curva pela direita, Gol 9037. Poxa, eu estou subindo então para o 50, cruzando à direita, 360, Gol 9037. O meu Oscar Bravo, chame Centro Recife no 2685. O meu Bravo Oscar, 2685. Opa, Tango Tango, informe seu estimado de pouso. 0030, sim. Bravo Tetango, informo que Salvador opera instrumento, chuva leve sobre o campo, 1000 com 3000, informe em intenções. Ah, cumpriu pessoal então, Bravo Tetango. Ao 080, reporte para modificações. Gente, mantenha IFR cancelado 1128, submantenha o 085 em condições visuais e só me chamar de pouso. Agora pouso 1225, Vitor Charlie Hotel. Sam 3859, reduz a velocidade para 2209 e a chegada a bordo. O Gol 9037 faz o apelo? Gol 9037 após termos 360, voo e pelo da presente. Poxa, está presente pelo, mantenha 50, Gol 9037. Gol 9037, desça e mantenha 4.000 pés. 4.000, Gol 9037. O meu Bravo Oscar, eu chamo em centro, 1285. 0095, bom dia, mantenha um ponto de espera. Aqui o Zulu 90, voe posição FEASA, antiga rotatória, reporte visual. Voando FEASA, reporte para visual. Alfa Tango Tango, para informação de voo e alerta, chame Centro Recife, 12685, tem frequência livre para autocoordenação. Vitor Charlie Hotel, para serviço de informação de voo e alerta, chame Centro Recife, 12685, tem frequência livre. Prefeitura 4, desconsidere. Está autorizando, utilizando até o 07. Gente, vai pro 07. Eu NA de 1022. Third line, 1010, Mark, excuse me. Patão Eco Zulu 90, deixa minha torre no 895. Confirme visual com o campo. Confirmo. Chama 295. Zulu 90, chame torre no 895. Afirmativo, Celestino, chama 295. Chama 3859, decoração devido a transporte de enfermo, curve a direita, proa 250, limite magnética 110 de cima. Desce, mantém nível 070. 250, 110, é o limite magnética. Bravo Vitor Tango, desça sem restrições para 3 mil pés no ajuste no 022. Sem restrições, 3 mil no 022. Bravo Vitor Tango. Bravo Vitor Tango, confirme transporte de enfermos ou órgãos vitais. Transporte de enfermos. Passou? America 229, on the ground 31, now right 121, decimal 9. 21, decimal 9, from American 229. JV34, Torre. Correto, você poderia confirmar o teto lá presente no momento? Estimado teto de 1000 pés, com 5000 de visibilidade, JV34. Operação do momento, né? Sim. Certo. Voo 9095, autorizado a alinhar e decolar, pista 90, vento 190 graus, 08 nós, ajuste de altímetro 022. Acima tem ali decola, da 90, com 095, 1023. JV359, informo que irá seguir tráfego transportando enfermos, um Papa Alfa Yankee Uno, agora 12 horas, 1-3 milhas, rumo sudeste, passando 070 em indecisão. Localizador, Gol 9037. Gol 9037, torre no 895. 1895, Gol 9037. Salvador, Gol 9037. Gol 9037, ajuste 9022, continuando a aproximação. Aguarde autorização de pouso. À esquerda, a aeronave pousando na pista auxiliar, a prioridade para pouso. Está 2 milhas e meia da cabeça. Assim, estou com o tráfego de Gol 9037. Visual é para o 90. Novembro, tudo autorizado, pista 7, vento 2, 10 graus, 8 nós, pista molhada. Novembro, tudo autorizado. Controle, Altona 3259, informação tráfego, por favor. 3859, o tráfego anteriormente informado agora, posição 10 horas, 5 milhas, rumo oposto, passando 070 em descida. Maravilha, ele chegou a me indicar a mesma altimetria. Não, Xaê? Afirmo. Obrigado. Passão Juliette 320 para 4299, informação Juliette confere, autorizado Sierra Bravo, quilo Papá, conforme rota, plano de voo, nível 320, decola, pista no zero, primeira curva à direita, vestido de saída da El Leda Nótiva, transponder 5505, controle 120 decimal 8. Sumiu com 3 mil chuva leste sobre o campo, informe em intenções. Da Máltima 550, pode me transponder o controle 1208. Correto, cotejamento, chama pronto posto, posição 01, 04299. 99. Ground American 59, on Alpha, hold short of Juliet. American 229, you're clear to enter the April 1 via Juliet. The position is 1-1, stand 1-1. Stand 1-1 for American 229, we're clear to stand 1-1, 229. 3-5, left 5-5. Vai estacionar a frequência de voo. 3859 para interceptar, curve à esquerda para a 130. Esquerda 130, 3, 2, 5, 9. Só o Juliette Sierra comprou o controle? Controle, gol 1095. Hotel Juliette Sierra controle. Mantenha pronto o farol de tapão, reporte visual. Autorizado 2000 para o Bravo Sertão. Bravo Sertão, desça para 2000 pés, ajuste 10022, está autorizado LS. Informo que temos um tráfego ainda não na escuta do controle acionado 2000, mantendo no 1500 pés corredor. Assente do tráfego, confirma ajuste 10012? Afirmo. Sim. Controle gol 1095. Gol no 095, prossiga conforme autorizado, Arbor Eletra 360. Arbor Eletra 360, gol 1095. Dan 3859, desça para 4000 pés, reporte estabilizado. 4.022, confirmando, Dan 3859. 3859, informe que o tráfego anteriormente informado, agora 1-1 milhas à sua frente, com ground de 170, reduza a velocidade para aproximação. Ciente, 3259, estou corrigindo, senhor. O CN cotejou ajuste 10012, que a senhora informou que era esse. Não é 1022? Afirma, obrigado, TAM 3859. Bravo, Sertão de forma ajuste 1022. Ah, sim, 1022. Obrigado. Ah, TAM também. Valeu, Arthur. Então, Juliette, erra, confirme, vai manter 510 até o destino. Então, Juliette Serra, mantenha 510, ajuste 1022, reporte visual. Juliette Serra, volta para a cópia. Agora sai de Serra, arrumou a curva à direita, pode decolar, já arrumou a voz do DCT. Juliette Serra, direita, arrumou. Decolagem autorizada, pista 17, o vento 200 graus, 7 nós, Mike Serra, Gol. Beleza, decolagem, Mike Serra, Gol. Gente, TAM 3859 está autorizada a descida conforme a chegada 2000 pés, ajuste no 022, aguarde transferência de comunicação. O 095 poderia voar direto a Lefa da presente, Patrícia? Mantenha o perfil inicialmente, gol no 095. Isso, obrigado, vai manter. Controle Salvador, bom dia. Aqui é o Papo Uniforme na Serra Novembra. Confirme, aeronave? Papo Uniforme na Serra Novembra. Papa Uniforme Lima, Serra Novembra. Prossiga para o controle. Lima, Serra Novembra, está mantendo uma mensagem dele. Aeroporto de Aracaju. Antena magnética 054. Qual horário? Gente, eu encontrei em contato com a sala IED, tá? Confeccionando o seu plano e mantenha a escuta, vou botar um Romeu até mim aqui. Olha azul 2796, bom dia. Uma Serra Novembro, mantém a escuta do controle, aguarde para pro fixo. Azul 2796, contato radar na decolagem, se você sai da Conde para o nível 190. Via Conde 190, 2796. O Gol 095 vai manter para 260 por 40 milhas para evitar formações. Gente, Gol 095. Tem uma Serra Novembro, que tipo de equipamento, pessoas a bordo e estimado de pouso. POB02, é um trailer avançado, LAC, e estimado de pouso. Aos 50 da próxima. Gente, confirme o local de decolagem. Vera Cruz. Olha, Mike Sierra Golf, decolar na sua escuta. Mike Sierra Golf, contato radar na decolagem suba via Abel para o nível 080. Via Abel 080, compreendendo para restrito a 3.000. Quanto possível, radial 290. Aguarde, Mike Sierra Golf. Papa Uniforme Lima, Sierra Novembro, está familiarizado com os corredores visuais de Salvador? Positivo. Gente, mantenha os corredores. Informo que o senhor não está mantendo o corredor previsto. Mantenha o corredor interlado. Está o Bravo Tango para cancelamento da presente. Oi. Bravo Vitor Tango, torre 1895. 295, obrigado, bom trabalho. Gol 1095, muda para o centro. Gol no 095, chame centro Recife 198. Chame centro Recife no 260. 260. Pista 1-0, vento 200 graus, meia dúzia de nós, pista molhada, Bravo Vitor Tango. Tem condições de localizar para o Bravo Vitor Tango. Só confirmando o Bravo Vitor Tango, avistou mais ou menos quantos pés. Confirme, senhor. Avistou mais ou menos quantos pés, então. Avistamos com 500 pés. Gente. Ah, está feio aqui a formação. 4-2-9-9. Posição 1, pronto para o processo de ataque. Autorizado, chama. Autorizado no porta-ataque 4299. Feito contato com o controle, passou interferindo na final de aproximação e qualquer desvio deve ser informado ao controle. E para manter condições visuais, o deve lisar o corredor, deve ser informado. Cliente Lima Serra Novena informará. Acione o código 0115. Estou dizendo o episódio especial está cancelado. Gente. É, para o senhor, informa apenas posição 3 horas 5 milhas como oposto. Ok, ele vai entrar no campo norte de resolução de Tasca em breve. Gente, complete a aproximação e chame torre no 895. 895. Torre boa, 3859, ajustando a 023 agora, continua a aproximação, reporte visual com campo. Aeronaves na final estão avistando com mais ou menos 700 pés. Não chove sobre o campo, a pista molhada. Tá ok, né? Reportar visual. Autorizado pela 300, Mike Sierra Golf. Autorizado, subida 080 pela 300, Mike Sierra Golf. Então, Juliette Sierra, prossiga pelo litoral, reporte para o Itapuã. Reporte aí para o Itapuã, que é o Juliette Sierra. Então, Juliette Sierra, informa o Salvador, operando 3.700. Ok, sim, Juliette Sierra. Sandro, volta para a ilha. Então, Juliette Sierra, informo 3.000 de teto com 700 de visibilidade. Corrijo, 3.000 de visibilidade, 700 de teto. Então, Juliette Sierra, Uma Serra, novembro.